Nasıl burada? O senhor está empatado entre terceiro e quarto. Empatado com quem? Pronto. O 357. Eu queria saber com quem que o federal está empatado. Qualquer coisa a gente reduz ou acelera. Está empatado. Por enquanto mantém a presente velocidade. Está empatado com a sua aeronave. Porém vamos ajustar. Por enquanto mantém a presente velocidade em descida. Tá certo. Voo no 804, reduz a velocidade para 2.10 nós, em descida para 3.000 pés, 1.012. Reduzindo mais ainda, 2.10 nós, 1.204. Desça e mantenha 7.000 pés, 1.75, chegada bom, 1.012. Desça e mantenha 7.000 pés, ajuste o altímetro no 0.7012, identifique chegada Mari. Gol 1995, autorizado a final do ILS, permanece 1012, acusa no lote. 1012, reporta no ILS 995, obrigado. Gol 1804, desse mantenha 2.000 pés, acusando o localizador. 2.000, estimado estabilizado o localizador, 804. Sideral 9970, desça e mantenha 4 mil pés, reduza a velocidade para 2309. Para 4 mil. Entrei 597, desse mantenha 5 mil pés, 1012, reduza a velocidade para 200 nós. 200 nós, mantém 5 mil aí? Desse mantenha 5 mil pés. Mantém 5 mil, reduz para 200 nós. CLS 995. 9925, chama torre em 1895, completa final. Segue com a torre, 1895, obrigado, senhor Badiá. Então, 3517, vetoração, sequenciamento, curva à direita, proa 230. Limite desta proa, que é de mais 120 de Simbra, desça e mantenha 3 mil pés. Direita 230, limitado pela sempre, que é de mais 120 de Serra, desce para 3 mil. Desce para 7. 29. Livre pouso na 10, gol 1995, obrigado. Desça e mantenha 7 mil pés, ajuste 1012, chegada bom. Sete mil pés, 1012, 897. Sideral 9970, reduza para 1709. Obrigado, bom trabalho. Federal 9970, desça e mantenha 2 mil pés, autorizada final do ILS. Final, aguarde pista livre. Na escuta, 804. 7, atingiu o limite da autorização. Esquerda, para interceptar o localizador. Proa 150, então 3597. Esquerda 150 até o lock, é 3597. Gol 1607, desse mantenha 3 mil pés. Solo 40, tá livre o táxi. Alfa e Juliette, para o gate 10. Alfa e Juliette, para o gate 10, gol 1995. Gol 1804, pouso autorizado na 10. Vento 010 graus, 03 nós. Ele pousa 10 com 3 nós, voo 204. 0, fazer operação para o 020, indicado pelo 0800. Afirmativo, sua descida agora até 5.000 pés, 1012. Dan 35, 17, reduza para a velocidade de aproximação. Vai seguir Boeing 737 da Sideral, 5 milhas à sua frente. Desça e mantenha 2.000 pés. Desce para 2.000 pés, já está reduzido para a aproximação. 357, fecha no Sideral, passando duro agora. Afirmativo. Intercepto o localizador em redução para a aproximação. É isso aí, 357. Sideral 9970, estabilizando a 3 de Simbra, completa final, torre 1895. É, 1995. Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, continue na final, dá 1-0. Vou ajustar no 0-2 e aguarde a autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, baixar travado, estabilizado. Sente. Então, para aproximação, chama a torre em 1895. 1895, sente Sideral, reduzindo, TJJ, 3597. Será. Voo no 607, reduza para 170 nós, desça e mantenha 2.000 pés, acuse no lote para completar a final. 1012. Vai. Gol 1715, desça e mantenha 3.000 pés, reduza para 170 nós, mantenha a estar, 1715. Para 6.000, Salvador. Altan 3171 no box 06 da Cinta Eco, autorização de tráfego Guarulhos. Teste, tá 3171 na guarda, copy para Guarulhos. Guardando, 3171. Subida vai ser da Elton? Sim, pô. Obrigado. 1804 no solo aos 43, livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 4. Sideral 9970, pouso autorizado na 10, vento é norte com 3 nós. Gente, pouso autorizado 9970. Mantenha a proa, seu limite é o localizador. E mantenha 4.000 pés, redução para 200 nós. Dando 7.000 no cópia. Afirmo, prossiga. Guarulhos, autorizado nível 320 via Pezulu 1-6 até Belo Horizonte, após conforme o plano. Decolagem da 1-0, curva à direita, da El, Leda e Bridge, é a subida, 120.8 o controle, 5140 o transponder. Para 3.000 pés. Para 3.000 pés, indicado a 1-2-0. Curva 804. 04, boa noite, 04. 04, obrigado. Correto, dado 3171, chame para o puxo acionamento. Funcionamento, 607, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 012. Aguardando para interceptar, Gol 7. Vi Alfa e Kilo para o pátio 3. Ave se Alfa e Kilo, pátio 3. É uma nova. No 7, pouso autorizado na 1-0, vento norte com 2 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, pé 35 no 7. Pouso no 7, no 5, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo, desce para 3.000, bom 7. Desce para 2.000 pés, 1.012, esquerda, proa. 130, intercept lock, 1715. Esquerda 130, 2012, reduzindo. 1715, complete esquerda pro 07. 5, estabiliza no log e completa final, 1012. Bom, 715, forma apoio, estabilizado em LS. Ok, reduz a aproximação, chama a torre no 1895. 1895, obrigado. Apesar direita, proa 1306570 d'água. Direita, 1306570. Apesar cargo desse aí, mantenha 2000 pés. Livre LS, 1012. 62.000, livre LS, 1012, eu acho que é. 47, táxi via Alfa e Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette, portão 1-1, tá 35 no 7. No 607, pouso autorizado na 1-0, vento norte 03 nós. Cargo para interceptar a esquerda, proa 1-1-5, livre LS. 1-1-5 na proa, livre LS, o arco de arco. 1-8-9-7, terça e mantenha 3.000 pés. Tá sob vetor, mantenha presente proa, limite ao lote. 7.3.10, mantenha proa, limite ao lote. 8.9. No 607, no solo aos 50, ao livrar a direita, 1219, o solo. Direito 219, obrigado. 1607 livrou. 1607, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará gol 1607. Posição 3 horas. Tráfego, gol 2, 77 para 2, mantém a sua guarda, está por trás, quer dizer, está. Corrigindo o tráfego, 9 horas. Tráfego, 97, reduza para a velocidade de aproximação. 1897, curva à esquerda para o A120, intercepte o lote. Esquerda para o A120, intercepte o localizador, boa noite. Tá 6570, chama a torre 1895. Olha, 897, controle. Escuta, boa noite, 97. Reduza para a velocidade de aproximação. Tráfego à frente já reduziu. Para mim, uma boa noite, 97. Bônus 7 no 5, no solo 52, direita 1219, solo. Direita 219, obrigado, Matheus. Nada. Voador, muito bom dia. Vou 1715, quebrando a pessoa. 6570, estabilizando ILS na sua escuta. 1895, o povo. Ajuste no 0, no 2. No 0, no 2, o 6570, avistando no momento. Agora sim, tráfego avistado, livre o pouso na 1-0. O vento é norte, com 3 nós, ABSA 6570. Livre o pouso na pista 1-0, ABSA Juliette, bom, Juliette, portão 05. Juliette, portão 5, bom, número 07. Salvador, bom dia, bom dia, 97, no Índia Serra. Bom dia, dia, voo 897, aguarde a pista livre, o ajuste 1-0 no 2. Aguarde a pista livre, ajustado 1-0 no 2, voo 897. Autorizado Juliette, portão 02, voo 795. Juliette, portão 02, voo 6570 no solo 56, ao livrar à direita, 1219 o solo. Passa 6570, ciente, livra à direita, solo, fundo 21, décimo 9. Paulo Salvador, bom dia, o Abstra Cargo 6570, livrando a direita. Abstra Cargo 6570, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição é a número 10. Abstra 6570, ciente, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 1-0. Tan 3153, desça e mantenha 2000 pés, chegada Bonfe, acuse no localizador, intercepte chegada Bonfe a partir de Alagoinhas com 1012. Ok, 2000, na chegada Bonfe, vai intercepar através de Alagoinhas, encontrará a visita do localizador. Sete, voo 897 no solo 59, ao livrar à direita, chame o solo 219, fique atento aí o 67 aí da APSA. Jogo 67, livrar 219, voo 897, bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, vamos lá.